Enfim, João, você quer dar a sua dica pro cinema, pelo menos? Sem... Circulando no cinema. Não vai dar tempo, eu só vou dizer o seguinte: tá rolando a Jornada de Cinema da Bahia, que começou na quinta-feira, quer dizer, ontem, né? E dentro da jornada tá tendo uma programação que eu recomendo, que é muito interessante, que é a mostra Roberto Rossellini, um dos maiores cineastas italianos, neorrealista, o cara que revolucionou e que influenciou a linguagem, inclusive, dos baianos. Eu acho que o primeiro cara que filmou fora de estúdio, não ator, um pessoal que era amador, filmando em condições precárias, inclusive no cenário devastado da Segunda Guerra Mundial na Itália, do pós-guerra. E Roberto Rossellini ensinou que dá para fazer cinema sem dinheiro, e a influência para o Brasil e para todo o terceiro mundo. Então, o cinema do Roberto Rossellini pode ser conferido na Jornada de Cinema, que está com uma programação bem diversa, bacana. Então, quem quiser saber da jornada, acessa o site jornadabahia.com. Não tem BR, não. jornadabahia.com. Aí lá tem a programação toda bonitinha, tem filme passando na sala, no Espaço Unibanco, Glauber Rocha, filme passando na sala Volta da Silveira, na sala Alexandre Robato. Uma programação extensa. Por quanto tempo festival. Isso? O festival vai até a próxima semana, quinta-feira que vem, quando acontece a premiação. Então, segunda, a gente fala com calma. Com calma a gente fala do evento, mas você já fica atento, porque o filme da Roberto Rossellini é um por dia, Érica. Ai. E, que, por exemplo, ontem passou, hoje passou o primeiro filme dele, que é o Roma Cidade Aberta, que é um clássico do neorrealismo. Quem não viu hoje já não vai ver mais, mas amanhã tem mais coisa. Vão lá no site, fiquem atentos. Essa é minha dica imprescindível para esse final de semana.